dela. Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Só um cadeado, vamos lá! Pessoal, daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, a gente chega junto lá pelo Boteco do Dedé, viu, gente? Aqui na Feliz Costa, ali ao lado da CAP Academia, próxima praça Eduardo Angelim. Vamos lá! Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Eita, Solinho! Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra quê? Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. E ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Olá, cachorra! Brinquei com seu sentimento. O homem do boteco do cachorro. E dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você. Uma cena Bahia aí, é sua primeira dama já de saída, obrigado, viu? Tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Em Itacaré, eu vou lhe esperar. Eu vou lhe esperar. Olha só, a equipe da Ponte Preta aí, a grande campeã do torneio, início do campeonato aí de veteranos, viu? E a gente aí desde já parabeniza aí todo o time da Ponte Preta. Na verdade, todos os times aí que estão no campeonato de veteranos, tá bom, gente? Vamos lá! Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Olha só o time aí da Ponte Preta aí, campeão do torneio início do campeonato de veteranos. Amigo Silva já levantando o troféu aí. E já a gente mais uma vez parabeniza aí todo o time da Ponte Preta, viu? Obrigado, vamos lá! Você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Em Itacaré, eu vou lhe esperar. Voltar e me amar. Em Itacaré, eu ontem fui em meu bem, eu ontem fui rever o meu amor. E aí, super? O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. As maluquinhas com a gente também aí, derramando desde cedo. Aí um super abraço, viu? Vamos lá! O tempo passou

que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Segura! Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Opa! Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum. E ainda diz que é, mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Tony Edson. Para de olhar pra mim, ela está me filmando, eu acho que ela está assim. Eita, Marcão! Vamos lá! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E aí, super! É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, sei que não bata. Sei que tu não volta. Olá, Lúcio! Você é Lúcio Saudade, da companhia do Niki Bahia. A Miriane tá com a gente também aí, olha. Vamos lá! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Beto Brechê! Sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ. Parceiro Cabral aí, na comitiva lá da Pedra Bebuí, aqui com a gente também de boa. Nada de saber. E aí? Que eu te amo, que eu te amo. E a 12 é tão grande, minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de deixa eu tomar reparar aqui, que eu te quero, baby, baby, juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo, baby, baby, sonho com seu amor. É, Tony. Eu sou sincero, sou louco por você. Fala, Maxuma! Aí, Varejeiro! Fala, Fenômeno! Olha pra cima! Vamos lá! Eu não sou papudinho, eu sou labirinteiro. Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro. Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro. Tem muita gente que bebe,

um gin, vou dar um gin. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Passeando pelo bairro da Pedreira, a galera vai dançando a noite inteira. Fala, dali. A galera no bairro de Valdecães, príncipe negro tá tocando com seus fãs. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro, eu vou atrás, eu não sou príncipe negro. Não interessa em que bairro vai tocar, se for o som da galera eu tô lá. Banda, vamos. Ao seu lado está bem. Vivo a sonhar e me desespero. Vou formar um espaço melhor. Eu escrevi seu nome sobre o meu. Vivo a sonhar como um caracol. Vou te pedir que nunca me deixe. Quero escutar mais palavras de amor. Um abraço aí, todo time do Padre César. Tá com a gente também desde cedo aí. Lutou, batalhou, mas não deu, né? Vamos lá em busca então do título aí do Campeonato de Veteranos. Aí, time do Padre César. E aí? Mas eu não entendi mais nada. Daqui a pouco tem boteco. Vamos lá!